agora o show vai começar com o DJ Magno Calado, o DJ Show do Pará. Loja Vitencia, a número 1 em perfumes importados, em Mãe do Rio. Caralho, é o Paulinho da Dia. Aí, DJ Magno, solta som. Passa a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas. Passa a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas. Loja Pancadão Sound, projetos de som e manutenção em alto-falantes. Organização Rômulo Pressão e Biel Pancadão. DJ Paulinho da Adidas Produções. Barbearia Oficial de Mãe do Rio. Caralho, é o Paulinho da Adidas. Se é o oficial, sempre no apoio. E seu brother da galera. Passa a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas. Passa a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas. Lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja. Vamos junto pra balada, volta na segunda-feira. Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja. Vamos junto pra balada. Loja Vivencia, a número 1 em perfumes importados, em Mãe do Rio. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. As gatas ficam doidas porque o rock vai rolar. Tem uísque e cerveja, não tem hora pra parar. Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja. Vamos junto pra balada, volta na segunda-feira. Tem garrafa de uísque, muito balde de cerveja. Vamos junto pra balada, volta na segunda-feira. É a carreta Mega Light Flex. E agora vai tocar Didi Mauro, Didi Márcio e o Juninho Light. Agora vai comandar os despintados da GDI de Irituia e Itabocal. O Jefferson é o presidente. Aqui é na moral. É a carreta Mega Light Flex. E agora vai tocar Didi Mauro, Didi Márcio e o Juninho Light. Agora vai comandar. Ai, DJ Magno Calado. Bota no 14, meu DJ. Detona Magno Calado. Você. Sei que dei razão, mas sem tão pouco amor. Escuta bem, nunca te traí, nunca precisei te trocar por ninguém. Só tive medo de um dia te perder e nunca mais achar alguém como você. Tudo que plantei, o meu ciúme destruiu, mas agora eu sei que ciúme não é amor. Só quero uma chance pra mostrar que eu mudei por teu amor. Sim. Nunca te traí, nunca precisei te trocar por

coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Hoje você vai embora, só se eu deixar. Eu vou deixar. Ai, DJ Magno Calado! Hoje embaixo do só o bicho vai pegar. Júnior Santorini. Te pego de cheiro e se pega fogo, deixa queimar. Te beijo gostoso, me tira sua roupa. Te levo pro Vipecia. Loja Vipecia, a número 1 em perfumes importados, em Mãe do Rio. Sempre no apoio. Pancadão são de projetos de som e manutenção em alto-falantes. Organização Rômulo Pressão e Biel Pancadão. Dale, Magno Calado. DJ Magno Calado, o DJ show do Pará, botando na pressão. Ela não quis saber, não quis saber de mim. Baby. Vamos lá, meu DJ Magno Calado. Dá-lhe, meu DJ, pra cima. Detona, meu DJ Magno Calado. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. É a Dodge Ram, o touro pancadão. O grave vai no grau, beat louco não. O circuito tá lotado, posso te falar. Bebe as catuaba, tô a fim de endoidar. Hoje eu tô patrão, no touro pancadão. Eu aumento o volume na medida da tensão. O comentário é grande, aqui na Dodge Ram. Derrama lá no fluxo, deu virote na manhã. Vou jogar o lacinho, pra pegar o touro. Aqui no meu curral, é bagulho doido. O DJ Joel, ele manda ver no show. Nem o sol tá chegando no estilo popopô. DJ Márcio Levi, o touro tá dominado. Só bora de Capanema pra curtir o Indomar. E a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. É a Dodge Ram, o touro pancadão. O grave vai no grau, beat louco não. O circuito tá lotado, posso te falar. Bebe as catuaba, tô a fim de endoidar. Hoje eu tô patrão, no touro pancadão. Eu aumento o volume na medida da tensão. O comentário é grande, aqui na Dodge Ram. Lá no fluxo, deu virote na manhã. Vou jogar o lacinho, pra pegar o touro. Aqui no meu curral, é bagulho doido. O DJ Joel, ele manda ver no show. Nem o sol tá chegando no estilo popopô. DJ Márcio Levi, o touro tá dominado. Só bora de Capanema pra curtir o Indomar. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Cai a bufada do mal, o touro tá louco, fora do normal. Barbearia Oficial, organização Hildon Promoter. Se é o oficial, sempre no apoio. Aí, Elias, pode não! Manda mais cerveja que hoje eu tô pra farra. Não quero nem saber, hoje eu quero é beber. Tô no meio das minas, vem fazendo caqueado. Todo top tá tocando, é pressão pra todo lado. Te segura aí, que o top já chegou. Top DJ Leozinho tá mandando seu alô. É top, só é FM, o cara é sensacional. Nas grandes aparelhagens ele tem moral. Do Nordeste do Pará, tocando as melhores pra galera endoidar. Ele é o top do Nordeste do Pará, tocando as melhores pra galera endoidar. Bota na pressão, Leozinho. Bota na pressão, Leozinho. É o top, é o top, é o top DJ Leozinho. É o top, é o top, é o top DJ Leozinho. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Você e pra você, DJ Magno Calado, detonando muito som. Detona Magno Calado, pra cima de Deus. Manda mais cerveja que hoje eu tô pra farra. Não quero nem saber, hoje eu quero é beber. Tô no meio das minas, vem fazendo caqueado. Todo top tá tocando, é pressão pra todo lado. Te segura aí, que o top já chegou. Top DJ Leozinho tá mandando seu alô. É top, se só é FM, o cara é sensacional. Nas grandes aparelhagens ele tem moral. Do Nordeste do Pará, tocando as melhores pra galera endoidar. Ele é o top do Nordeste do Pará, tocando as melhores pra galera endoidar. Bota na pressão, Leozinho. Bota na pressão, Leozinho. É o top, é o top, é o top DJ Leozinho. É o top, é o top, é o top DJ Leozinho. É pra sacudir, pra agitar. 18 toneladas, agora tu vai levar. 18 toneladas, agora tu vai levar. Super águia, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando, vai bicando. Detona meu DJ Magno Calado. Som tá revoltado, pra sacudir o chão. Que grave louco é esse que aguenta a explosão? Vai balança gravizão, vai balança gravizão, vai balança gravizão.